Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. E, como já se aperceberam, estamos a ocupar espaço que normalmente não é nosso, mas que deriva, efetivamente, do que já vimos falando desde o início do mês de dezembro, de que queremos fazer o destaque mais possível aos discos que chegaram até nós e o tempo não dá para tudo, portanto, temos mais discos que semanas e então, de facto, vimos aqui tendo mais do que um destaque ao longo da semana. Pois bem, e hoje, a terminar esta semana, temos The Sunflowers, banda que já aqui passa da Boa Nova há algum tempo e que agora vimos destacando aquele que é o seu primeiro LP. E banda que, de algum modo, já vimos aqui falando por via de outras bandas que os referia, mas, como os habituámos sempre, temos alguém ligado a cada uma das bandas que destacamos para falar sobre si próprio e sobre os seus discos. E, no caso, temos o Carlos, que se disponibilizou precisamente para falar deste The Intergalactic Guide to Find the Red Cowboy. Nada melhor que The Red Cowboy, numa semana que tivemos Rita Red Shoes, portanto, estamos numa de vermelho. Ainda que, podemos dizê-lo, é uma banda do Porto. Portanto, se calhar o vermelho não lhes diz tanto assim. É assim, Carlos, antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Não, obrigado, obrigado. Opa, não sei, muita gente da minha família é benfiquista, por isso já estou habituado. Eu, apesar de portista, não tenho essa rivalidade. Muito bem. Aliás, é curioso, quando gravamos, podemos dizer, estamos a gravar com uma semana de antecedência e estamos a gravar precisamente antes do derby de Benfica Sporting. Portanto, à posteriori podíamos ter outro tipo de larachas aqui, mas como não sabemos o resultado, logo se verá. É verdade. Pois bem, Carlos, olha, antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, é um prazer falar convosco. Obrigado. A propósito deste de Intergalactic Guide to Find the Red Cowboy, que a Raquel Lins, a vossa promotora, fez chegar em bom tempo e é um disco que já está agora disponível para venda. Podemos remontar aquilo que nós vimos sabendo sobre The Sunflowers e a verdade é que aquilo que fomos sabendo de vosso era aquilo que ia estando youtubado. E há um tema, I'm a Woman, I'm a Man, que foi esse talvez o primeiro que nós tínhamos tido conhecimento aqui na Boa Nova, que julgávamos que viria aqui a ser vertido no disco, e não está. Ora, pergunto-me assim, como é que é a construção deste disco e porque é que alguns temas que ainda não estão em discos podiam estar em EP, mas não, podiam vir não estar aqui nesta LP? Quando foram temas que, de algum modo, tiveram um impacto e estão youtubados, quem está a nos ouvir, basta ir à internet ou ao YouTube e descobres lá. Claro, claro. Não, no caso dessa música, isso saiu no nosso primeiro EP, em 2014. Exatamente. Portanto, se não é pena, nós depois lançamos outro e pode dizer que queríamos fazer alguma coisa diferente. Uhum. Porque achamos que os dois primeiros EPs não seguiam muito bem aquilo que é um concerto nosso ao vivo. E o álbum já se aproxima mais, é uma coisa mais energética, mais brilhante, digamos assim, mais complexa, digamos. E acho que o álbum aproxima-se mais, enquanto os outros dois EPs serviram para nos apresentar, não é? Para nos apresentar ao mundo, só que nós achamos que não transmitiam aquilo que nós somos. público foi tendo a noção de que vocês, ao vivo, são muito poderosos. Foi essa intenção que fez gerar este LP e essa mudança de sonoridade dos EPs para este LP? Foi também. É assim, quando nós estávamos a vender os EPs e tudo, muito pessoal que nos viu ao vivo depois comprava o EP e ficava assim um bocado desiludido porque as músicas não eram tão... não se aproximavam tanto ao concerto ao vivo. Por isso nós decidimos fazer um álbum que ficasse como nós queríamos, não é? Nos outros dois foram todos assim feitos um bocado à pressa, foram feitos não com os materiais que temos agora, não é? Porque nós apesar de estarmos mais ou menos neste rock de garagem, quase punk, nós somos muito... estamos sempre numa constante mutação de nosso som. Por isso, estamos sempre a mudar. A próxima música nunca vai ser igual à anterior. E achamos que neste momento o álbum é aquilo que se aproxima mais do como nós estamos a soar ao vivo. Exatamente. Ora bem, estamos a falar na prática de um duo. Sim. Para quem ainda não percebeu disso da música aqui, e é um duo que, até para aquilo que nós estamos habituados, está algo invertido. Temos na bateria uma mulher e na guitarra um homem. Portanto, e já vimos várias vezes o contrário. Mas, é pois bem, até para isto, o Carlos Jesus vem aqui a fazer algo diferente. E temos a bateria, então, a Carolina Brandão. Ora, vamos então agora recuar, ainda antes de falar deste LP, à génese dos The Sunflowers. Como é que se juntaram para, enfim, começar a fazer música e começar a mostrá-la ao mundo? Assim, eu tinha uma banda com um colega meu e nós na altura estávamos a precisar de baixista e de baterista, por isso pusemos um anúncio na internet e a Carolina respondeu como baixista. Ela veio, entrou para a banda como baixista. Entretanto, o outro elemento saiu e precisamos de alguém na bateria e a Carolina, pronto, arranjamos uma bateria e a Carolina passou para a bateria, aprendeu a tocar tudo comigo e acabamos por ficar assim os dois. O que é que acha que vai mudar quanto à exposição da banda a partir do momento que tem um, já não dois EPs, mas um LP, enfim, com um conjunto de 10 músicas e que de algum modo mostram aquilo que vem sendo o vosso trabalho? Eu acho que muda muito, sabe? Em comparação, o álbum em comparação com os outros 10 EPs está a ter uma maior receptividade, há mais pessoas a comprar o álbum do que os EPs, e opa, as pessoas gostam mais, porque os EPs são muito bons, só que são muito pequeninos, não é? 15 minutos e coisa assim, o pessoal quer 30 minutos para cima. Exato. E opa, acho que o pessoal está a gostar do álbum, e nós também estamos a gostar de apresentá-lo, e acho que tem uma boa receptividade. Temos a noção, aliás, de que hoje em dia muita gente que tem acesso à música, hoje as coisas estão muito mudadas nestes últimos anos, mas eu percebo muito cada vez mais que as pessoas vão à procura de música através do YouTube. Sim. Muitas vezes não só à procura da imagem, mas à procura de som, mas de algum modo fidelizaram-se ao YouTube como sendo o local onde têm acesso às novidades. E vocês, felizmente, até por via uma colaboração com a Antena 3, tem aqui também uns vídeos agora associados a temas deste álbum. E hoje, felizmente, eu digo isso felizmente porque voltámos a ter, quer em televisão, quer em rádio, a busca para divulgar o que é nacional. Felizmente aconteceu não por via de decreto, mas por gosto. Portanto, há mais bandas a tocar e também mais sítios para se exporem. Enquanto uma banda que está a aparecer, enfim, a aparecer agora com o LP, como é que vem em Portugal a divulgação da vossa música e a dos vossos pares? Sim, a divulgação está cada vez mais está a apoiar mais a música portuguesa. Nós já percebemos isso, cada vez mais está há mais meios, não é? Não só no YouTube, mas agora, por exemplo, na televisão, que o Henrique Amaro com a Antena 3 pegou nas novas bandas, não é, portuguesas, e está a dar-lhes um palco na RTP2 para tocarem e para mostrarem o seu trabalho. Depois também temos o YouTube, não é? Temos o Spotify, que é super fácil meter lá a música. É uma coisa... As pessoas, como está a falar, as pessoas gostam de ir muito mais à internet, procurar ao YouTube, não é? Para ouvir as músicas. Ver a imagem, ver a banda, ouvir as músicas, e acho que o pessoal gosta dessa facilidade de acesso, gosta de simplesmente pegar no telemóvel, pesquisar o nome e encontrar a discografia, digamos, da banda toda na palma das mãos. Nós por acaso tivemos sorte que aparecemos nesse tempo, por isso já nos, assim como nós procurámos outras bandas, já sabíamos onde é que havíamos de pôr, e acho que há muita gente em Portugal que nos está a ajudar com isso. Há muita gente que está a fazer muita coisa boa pela música portuguesa, tanto a nova como a velha, não é? Que agora é só reedições também de grandes artistas portugueses. Acho que a música está num ótimo momento em Portugal. E acho que vai continuar a crescer, tanto em termos de bandas, como de música, como de hipóteses para as bandas se mostrarem. estreia aqui na Boa Nova com o meu Carlos, do Carlos Jesus, passa por uma fase de três desafios. Está disponível para eles? Estou. Então, vamos a eles. Imagina, não lhe perguntei antes, mas vou perguntar agora. Não sei se conhece aqui a zona para onde está a falar, tanto Oliveira do Hospital, zona da Serra da Estrela. Não, por acaso não. Então, acredita em mim que temos aqui um bom palco, um bom parque, que é o Parque do Bananeiro, e tem um bom palco. Imagino que iam convidar os de Sunflowers para um concerto e que, para além deles, os de Sunflowers podiam escolher duas bandas ou dois autores nacionais para trazerem convosco. Quem é que os de Sunflowers iriam convidar? É assim, nós já andamos com muitas bandas portuguesas aqui a tocar, opá, não sei, se calhar com os Fogli e com os 800 Gondomar, que são membros também da Point List, da nossa agência, uhum. E da nossa editora do Cão da Garagem. E, opá, acho que era com eles, são nossos amigos, nós gostamos das músicas deles. Acho que nos divertimos todos juntos por isso. Uhum. Acho que eram esses dois. Sei que já tocaram com bandas já que passaram no Boa Nova também, nos de Parkinson's, por exemplo. Sim, vamos tocar com os Parkinson's, uhum. Agora dia 22. Exatamente. Ora bem, este foi o primeiro desafio, o segundo é este. Vem alguém da cena internacional e que vem tocar a Portugal e chegando cá diz que não precisa ter no concerto a participação dos de Sunflowers. Ora, de onde gostariam que viesse um convite desse tipo? Assim, a banda que eu gostava mais de tocar neste momento seria os DLC, só que já toquei com eles no Reverence, uhum. Por isso posso riscar isso da lista. Mas, opá, não sei, talvez vou aqui mais para os óbvios, não é? Para o Ty Segall e para os Fiddler, talvez. Muito. Mas o que eu gostava mesmo, era talvez um Velvet Underground. Só que isso já é impossível. Já é impossível, muito bem. Mas Velvet Underground, está bem escolhido. I be a mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door. Show that you're home when you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Afraid when you think the night is in your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Olha, agora vai haver um disco de tributo, é o terceiro desafio. Um disco de tributo a uma banda a um autor nacional. E pedem aos de Sunflowers que façam uma versão de um tema dessa banda para integrar o tal disco de tributo. Quem é que vocês gostariam de homenagear? Ah, eu ainda. E nesta semana estava a falar disso com a Carolina, só que agora não me lembro da banda. Fogo. Mas, opá, se calhar o quarteto 1111. Muito bem. Eu gosto bastante das músicas deles, acho que conseguia fazer aí uma versão fixe. Se calhar do El Rei de Dom Sebastião, eventualmente. Exato. Sim, ou do B-Side. O B-Side é uma malha mesmo muito fixe. com a Visão Navegação. Estamos a falar com Carlos Jesus, da banda The Sunflowers, uma banda do Porto, e que agora tem para venda The Intergalactic Guide to Find the Red Cowboy. Ora, e é precisamente de por aí que vamos, sobre a questão da venda. Criaram expectativas, ou acham, continuam a achar que as vendas vão acontecer muito, como muitas bandas dizem, por via dos concertos, e no próprio concerto as pessoas vêm procurar pelo disco? Nós temos expectativas baixas, sinceramente. Nós fizemos as edições físicas do álbum em vinil e cassete, que são dois dos formatos que estão em decadência, não é? Só que são dois formatos que nós gostamos bastante e que temos aqui vários em casa. E o pessoal está a gostar bastante. Tanto por acaso o vinil hoje não está em decadência, pelo contrário, está até já a cassete, talvez não. Enfim, mas tudo isto são modas também, não é? Mas o vinil, por sua vez, está em crescendo, não é? Sim, mas a cassete também é uma coisa que está a crescer. Pode não parecer, mas está a crescer. Uhum. Porque agora é uma coisa barata de fazer, as bandas podem fazer isso em casa. Fica barato e é só meter um código de download na internet e a pessoa até comprar mais a cassete, nem tanto para ouvir, mas como recordação, não é? Uhum. Da banda. Exato. Fica ali como souvenir. O vinil, sim, ainda há pouco tempo também li um artigo que acho que neste mês de novembro houve mais compras de vinil do que compras pela internet. Exatamente. De álbuns. Exatamente. Por isso também é uma coisa boa. E nós estamos a vender o álbum, as edições físicas, a um ritmo que nós nunca pensamos que íamos vender. Isso está a ser bom, as pessoas estão a gostar, estão a comprar. Estão no final dos concertos, ou mesmo pelo Facebook e tudo, mandando-nos mensagens a dizer que gostam do álbum, que nos querem ver ao vivo. E pronto, o nosso objetivo agora é continuar a apresentar o álbum e tentar passar por todos os distritos, que isso é que é importante. Ora, e é por isso que queríamos falar sobre os vossos concertos. Chegam até nós, enfim, um cardápio muito interessante de vários concertos e de algum modo também já a saírem do vosso porto, da vossa zona de conforto. Claro, claro. Como é que vislumbra, de facto, este conjunto de concertos que vão ter agora, de falar sobre eles? Uma vez que também temos a emissão online, portanto, chegamos a todo mundo, né? Fala-me do fato desses concertos e como é que surgiram esses contactos e se foi o facto de haver um novo disco que potenciou também mais datas? Assim, nós somos uma banda, nós não gostamos de estar parados, nós gostamos de estar a tocar ou a gravar, e temos tido a sorte de contarmos com a ajuda da Point List, que é uma agência de Évora que nos arranja os concertos, e eles marcam sempre concertos. Eu já lhes disse, tipo, se não tivermos um álbum novo, não faz mal, marquem concertos à vontade. Nós gostamos é de tocar, de mostrar às pessoas a música e de conhecer novos sítios. Também uma coisa ótima de tocarmos Portugal inteiro é que vamos a cidades que nunca fomos e estamos lá a passear também um bocado. Não pode ser só trabalho. Mas, opa, estes concertos, por enquanto é uma tour pequenininha, apesar de já estão a aparecer mais datas, que em breve vamos divulgar. E o nosso objetivo é mesmo não parar de tocar, é continuar sempre a tocar, sempre lançar alguma coisa, seja aqui em Portugal, seja lá fora, porque é assim que nós nos divertimos e as pessoas estão sempre a pedir para ir a algum sítio, por isso é bom. Falou há pouco do ir lá fora. O que é que falta para, de facto, enfim, o passar a fronteira não é assim tão difícil, não é? Mas o que é que falta para que, de facto, haja mais concertos lá fora? Outras bandas que vos levem, eventualmente, que vos abram portas? Sim, é mais os contactos lá fora mesmo, porque nós podemos falar diretamente com um bar, não é? Ou um sítio que marque concertos lá fora, só que é muito raro, porque eles todos dizem que temos de ter um promotor, não é? Porque não... Uhum. Porque ninguém vai ver uma banda de um país que não conhece. Aliás, ninguém vai ver uma banda que não conhece de um país distante. Por isso, com calma, acho que vamos acabar por chegar lá. Uhum. Só que, por enquanto, ainda temos que fazer alguns contactos. Exatamente. E eventualmente ir por via de outras bandas, não é? Que tinham já portas abertas. Exatamente. Fazer primeiras partes, não é? Exatamente. Estamos a marcar algumas coisas, só que, pronto, não... Ainda muito cedo para falar disso. Pois bem. Ora, quanto ainda The Sunflowers, enfim, o termo não, não é estranho. Enfim, por exemplo, quem lido com as artes, já é um excelente quadro de Van Gogh. É por aí que escolheram o nome de Sunflowers? Não, por acaso, acho que nem me lembro como é que escolhemos Sunflowers. Acho que escolhemos assim mesmo porque precisámos de um nome mesmo à pressa. E depois começámos a ficar demasiado conhecidos para conseguirmos mudar o nome. Por isso, agora sempre que se procura Sunflowers no Google, ou vai para o quadro, não é? Do Van Gogh. Sim. Ou vai para uma banda de Shangri-La, acho que é. Digamos, é tipo a banda mais conhecida. São tipo os Tony Carreira de Shangri-La. E por isso, ou encontram o quadro, ou encontram-nos a eles. E depois faz assim uma certa confusão. Pois bem. Ora, quanto ainda à edição da música, vocês de facto falaram aqui referência ao Cão de Garagem. Falamos aqui da simbiose entre de facto essa promotora de espetáculos, a gravadora, e o quanto isso foi importante para que os discos estejam cá fora. Sim, o Cão da Garagem é um coletivo de artistas aqui do Porto. É uma editora independente. Por enquanto é só isso. Da parte do Cão da Garagem fazemos parte de nós, os Sunflowers, não é? 800 Gondomar e os Fogli. E, opa, é uma entreajuda, e é sinceramente para pôrmos o nome naquilo que lançamos. Uhum. Porque basicamente se vamos ser nós a pagar tudo, não é? Ao menos temos um nome lá que gostamos. Claro, claro. Ou seja, na prática funciona mal comparado, mas uma cooperativa, digamos assim, não é? Exatamente. Up and I'm waiting for my shot in my car, fresh throwing up, and I feel like I'm all fucked up, but I don't wanna die. Quanto ao disco, já falámos, e quanto à edição. Agora, falámos aqui também sobre a exposição que a música está a ter e a sua divulgação. Mas depois, na venda, temos aqui outra questão. Às vezes as coisas nem chegam aos escaparatos, não é? Há aqui quase uma triagem que é feita, sabe Deus por quem, mas que as coisas não estão para venda. Sim, vocês tiveram já uma experiência em relação a isso? Pá, por acaso não estou a lembrar assim nenhuma. Uhum. Portanto, não, ninguém vos limitou, enfim, até onde vocês conseguem chegar, não é? Mas ninguém vos limitou a exposição que possam ter nas prateleiras. Acho que não. Acho que todos os contactos que nós fizemos para vender o álbum, para vender a nossa música, as pessoas têm sido muito simpáticas, têm querido ajudar, e nós também gostamos disso. You better get back in the bed! Ora, uma apresentação de ao vivo de um duo traz alguma dificuldade no vosso tipo musical? Ou é tudo muito fácil hoje em dia, também por via naturalmente da tecnologia, para se apresentarem como duo? E isso torna mais fácil as vossas deslocações a concertos? Temos também de ser muito práticos quanto a isso. Sim, fácil é sempre, porque somos só dois, o material cabe todo na mala e não conseguimos levar mais três pessoas, se for preciso. mas em termos de som, opa, acho que não. Acho que nós já nos habituámos que somos dois ao vivo e que temos certas limitações. Durante o processo de gravação, não, porque somos dois, só que podemos gravar como se fôssemos 30. Podemos inventar. Mas depois também temos de ter em atenção que vamos ter que tocar as músicas ao vivo e que aí já não vamos ser 30, vamos ser 2. Exato. Só que nós já nos habituámos com isso, já fazemos as músicas em torno disso. Acho que as pessoas acham piada ser só duas pessoas, guitarra e bateria, não é? Em cima de um palco. Estávamos a dizer há pouco que já se habituaram a fazer as músicas tendo em conta isso. E é sobre isso que queríamos, antes de deixar ir embora, saber como é que é para vocês a produção musical. Como é que funciona? O que é mais transpiração? Mais inspiração? Qual dos dois é que tem mais o predicado de iniciar as músicas? Como é que funciona convosco? É um bocado dos dois. Porque tanto eu como ela toco os instrumentos do outro. Porque eu toco bateria, ela também toca guitarra, por isso nós vamos construindo as músicas assim, os dois aos bocadinhos. Ela tem uma ideia, eu tenho uma ideia, seja na guitarra ou na bateria, e depois construímos à volta disso, mas construímos os dois. Porque, pronto, somos os dois na banda, não é? Não temos mais ninguém, não somos só um. E pronto, acho que é isso. E o que é que os motiva para a criação das músicas? Qual é o clique, assim, para as coisas começarem? Acho que é tudo mesmo. Não sei, às vezes estamos aqui num ensaio, estamos a tocar alguma coisa, estamos a ensaiar uma música, uhum. e fazemos uma coisa diferente na música e pensamos, espera aí, isto já dá para outra música. Às vezes inspiramos-nos em temas, não sei, sobre extraterrestres, sobre comida, sobre tudo. Acho que a inspiração vem de todo lado. Não há limites. Exato. Carlos, olha, foi um prazer falar consigo a propósito deste Intergalactic Guide to Find the Red Cowboy e pronto, o canal está aberto entre nós e volta e meia queremos saber o que é que andam a fazer, portanto volta e meia voltaremos a bater-vos à porta naturalmente. Ah, claro. Carlos, foi um prazer, então olha, boas festas para si e para os seus também, corra tudo bem convosco. Obrigado igualmente.